oscuridad aún no prevalecerá, pues yo sirvo a un Dios victorioso. Meu Deus não falhará. Oh, meu Deus não falhará. A vitória eu posso ver.